Da lança, se me corrói um fato, mastigo e engulo tão mansa. Se me dói um passo, sofro na frente da lança. Se me corrói um fato, mastigo e engulo tão mansa. Eu gosto de ver as minhas cicatrizes.